Coletivo, cu de bêbado não tinha dono, e de sóbrio também não. A vida era diversão. Saudades do tempo do comunismo, quando o cu era coletivo. Tinha dono e de sóbrio também não. A vida era feita de diversão. Tinha dono e o de sóbrio também não. A vida era feita de diversão, de diversão, de diversão. Salve o comunismo!